1, 2, 3, 4, 5. Daí pressão 1, beleza, morte, e corta 1-0, primeira curva à direita, certo? Bom, 5, 4, 0. Controle 1-2-0, decimal 8. Sábado 3-4-0, São Paulo, Guarulhos, 14-1-0, Taubaté. Decola na pista 1-0, curva direita, São Bono, Leda Motiva. 5-4-0, Cintanão, Fone, 1-2-0, vai ter o controle. Canal 3-7-1, só que já não é coração, só que estiver nada. Hotel Approved, Copenhagen, descend to 2,000 feet, Germany 1012, fly heavy, Duna, intersection. Thank you. Sydney, sai direto do Lido. Então, 340 por 2 e o Best Lido, tá na 371. Índia Golf, deixa para 2010, edição 012, livre aliás, mais complicado. Salve Salvador, Oscar Lavrador de Santa, na região do Reboco, na posição 06. Grata, bom dia. está a barreira e a rota do plano de voo, nível de voo 180. Decola 1-0 com a primeira curva à esquerda, na terceira saída, momo, transição, batata, 5-4-1-4, controle 1-2-0, decimal 8. Thank you. Charlie 5, Bravo West, Monte Lula. 3221, decola. Thank you. 78, Luz Elétrica.